outra pessoa. Sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Neto Refrigeração Automotiva da Cidade Nova. No fundo, sempre fomos bons amantes. DJ Marujo Produções. É o fim daquele medo bobo. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Yeah, yeah. No fundo, sempre fomos bons amantes. Siqueirão, yeah, yeah. O pássaro de fogo da saudade. Hoje é o maior sucesso das aparelhagens de saudade do Pará. Banda Vitrola, sucesso! Eu quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Máximos Sportswear, na Avenida 8 de Maio, entre Souza Franco e Berredos, em Icoaraci. Qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu a felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Solidão já clareou o teu olhar e a saudade vai fazer você lembrar.